É tipo cada um na sua, porque a noite já tá boa. Onde louco se situa pro ronco de viatura e já nem liga pra garoa, já não se importa com as pessoas, pois vive jogado na noite, contando cada centavo. Pra ele é ouro, diamante, é money pra comprar aquilo que tem estragado. Muitos amigos que passaram, nem aguentaram, vazaram como vultos. No fim da vida colherão os frutos, mas eu não aguento ver isso, irmão. Eu fico puto porque até tiveram uma chance e não aceitaram. Trocaram um abraço por um maço de cigarro. Nas ruas, amor, é um sentimento raro. Sai dessa, ainda há tempo. A noite é sossego pra outro sofrimento. Abra o seu coração sem medo. Eu sei que ainda está aí dentro. Esqueça todo esse lamento. A noite vem, eu quero me encontrar. Suas curvas se tornam escuras, maldade atrai vielas que nascem ruas. A lua vai clareando poesias cruas, a vida vai ganhando formas figuras. É sem censura, à noite tudo acontece. Vejo mistura de fatos, concentro estresse e permanece distante as diferenças. A que concerne a ela a indiferença, maior ofensa é a falta de interesse. Que pouco importa se a alma apodrecesse. Desinteresse que torna a noite fria, nem percebesse que muitos seguem na trilha. Na agonia espera, mas quem ouviu? Na ironia ignoro, isso é Brasil. À noite muitos pedem mais voz, mas todos correm por si, jamais por nós. A noite vem, eu quero me encontrar. Na busca de sensação, muitos estão buscando evolução de forma vil e em vão. São inúmeros motivos que te levam a alguém. Encontrar na rua alguém que te olha também. Sempre tem, se eu olho para o bem, eu não sei. Eu olho pra encontrar o que vem. E sempre tem, hein? Um passo adiante pra manter relevante o que é importante. Filosofia punk, faça você mesmo e seja o tanque. Se a guerra eu quero paz, se a paz eu quero em dobro. A guerra matou demais, esqueceram do tesouro. Eu tenho a mina de ouro aqui. Desde que nasci, querem extrair, mas já aprendi. Cada um com a sua, feito homem e mulher. Milionário, se tem pé dinheiro, gasta no que quiser. 24/7, assina um cheque em branco, cê que escreve. O sonho é caro, isso que é alto e só os fortes conseguem. A noite vem, eu quero me encontrar.